agora, essa semana, até amanhã, Cláudio, lá ali próximo à comunidade Jatobá, nosso amigo Kleber, já começou a colocar o poste aí, né, pessoal? Aí bem próximo essa baixada do bairro industrial, Cláudio. Sim. Aquela parte escura ali tá sendo toda iluminada. Então é isso, Cláudio, é levar dignidade a quem precisa. Quantos anos nós lutamos para aquele trecho ali... Aquele no entorno ali da João Cota Sobrinho, né? Isso, com aquela empresa que vai ali para a fábrica ali. Eles dão um nome lá, se eu lembrar aqui, eu te falo qual o nome que eles dão lá. Mas pega metade da comunidade de Atobá, que é uma comunidade trabalhadora, né? Foi reconhecida agora como utilidade pública, junto ao nosso amigo Kleber, junto ao nosso amigo... Desculpa. A nossa amiga Ana Cláudia Cota, e a gente viu ali que é uma comunidade que trabalha e precisa. Olha a extensão de rede, Cláudio, onde está chegando. A gente fazia esses pedidos ali e dizia para a gente que os projetos eram encaminhados para a CEMIG, mas a gente não tinha uma resposta, Cláudio. Exato. A gente precisava de uma resposta. Iluminação é segurança. Você imagina uma comunidade onde as meninas vão estudar, eu falo as meninas que elas são mais vulneráveis, né? Uhum. Mais sensíveis. Imagina uma comunidade onde elas vão estudar e elas passam por essa dificuldade. Então é levar segurança a essas meninas, né? Os meninos também, levar segurança para a cidade. Então, parabenizar aí o nosso amigo Breno, né? Que tem feito um excelente trabalho, viu, Breno? Você, sua equipe aí toda, a extensão de rede foi uma cobrança nossa também na Câmara. Nosso presidente Mauricinho sabe o que nós estamos falando, que foi o que lutou tanto para que isso pudesse acontecer, junto aos nossos amigos vereadores. E a gente deseja hoje, Cláudio, é que a gente tenha mais extensão de rede, né? Ali o Bom Jesus precisa, no Aparecida, eu tava lá esses dias com o Giz, Ariano, pessoal lá também precisa, e a gente precisa levar a extensão a outros lugares também. Muito bem, vereador, são 8:01, não dá tempo mais para nada, gostaríamos de ter aqui pelo menos umas 4 horas aqui, porque assunto é o que não falta. Não falta também não. Né? Mas a gente sempre se coloca à disposição, né? Sempre que o senhor precisar, a gente está à disposição, a gente está acompanhando o trabalho dos senhores lá na Câmara também, sempre que tiver um assunto de relevância, a gente está à disposição. Mandar um abraço, nosso prefeito Alex César está aqui nos ouvindo, né? Dizer, prefeito, que você tem sido essa referência no norte de Minas, né? E ontem eu pude perceber, Cláudio, como que o prefeito Alex é simples, não só nas palavras, mas nos seus gestos. E sabedoria também para lidar com as situações adversas, né? Exatamente, Cláudio. Em momento onde pessoas estão dizendo aí, né, que foram o pai da criança e tudo, Alex, com sua simplicidade, né, não pediu mérito nenhum para ele ao executar aquela obra ali. E a gente comentando ontem da simplicidade, né, que é o nosso prefeito Alex. E é isso que deixa você já, prefeito, gabaritado para muita disputa que virá pela frente aí. Mas dizer que a gente fica impressionado e a gente acaba aprendendo também como que a simplicidade e a humildade, com tudo isso, a gente pode chegar ainda mais longe. E sabedoria, acima de tudo, é importante nesse grande momento. O gestor tá ali para estar no meio do povo, mas também no meio do povo saber dizer sim, saber dizer não, mas saber, ao dizer não, a pessoa que ouve o não, não vai ficar chateado, né? Como ele bem disse, olha, não tem condições de assaltar 100% de Pirapora, como foi uma promessa anterior feita por injeções anteriores. Mas gradativamente, os benefícios estão chegando para toda a comunidade. Vereador, um abraço para o senhor. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Clube FM. Eu acho que a Clube hoje é uma rádio que tem feito um trabalho social importantíssimo. Parabenizar os diretores, né, da Clube por permitir que os vereadores possam vir aqui prestar contas. E nós estamos aqui para isso. Hoje, né, Cláudio, às 13 horas, tem um seminário LGBTQIA+, também na cidade de Pirapora, para tratar da diversidade, né, do povo piraporense. A gente não pode esquecer as minorias. E é um público que é importante para a cidade de Pirapora. Cumprimentar aqui a nossa amiga Andréa Mortágua, né? E a todos que estão fazendo parte desse grande evento aí hoje no Centro de Convenções, às 13 horas, né? Também convidar a população, além de participar da entrega da nova quadra, né? E da festa lá no Dona Rita, participar também logo após, né? Um grande show lá na comunidade do Bairro Sagrada Família, com os organizadores aí, né? O Jim, nosso amigo Jim, que fez um trabalho, tá fazendo um trabalho lindo ali no bairro, né? De resgatar um pouco da tradição junina, junto com a companheira Sheila, né? Uma menina nova, mas com tanta força e vigor para fazer um evento tão lindo que a gente está apoiando ali no bairro Sagrada Família. Parabenizar a população do Sagrada por resgatar isso no segundo arraiá que vai ter. E tem show ao vivo, viu, Cláudio? Te espero lá. Com certeza. Tá? Lá no Centrão do Bairro, lá na Rua Projetada 43, 34. Perfeitamente. São 8:04. Tô indo embora, então, com a fé em Deus e as suas orações. Eu prometo estar de volta amanhã, em entrevista com o Paulo Rogério, o diretor da Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, falando sobre os avanços da saúde e também sobre a inauguração do Centro Oncológico, que vai estar acontecendo no próximo dia 28 de junho. Forte abraço para você e até amanhã. Com Deus. YN224, canal 265, sistema Cariris de Rádio Difusão, Pirapora, norte de Minas. Tá na Clube, tá bom demais. A sua rádio, o seu dia é muito melhor. Bom dia, oi, bom dia. Todos os dias na Rádio Clube você ouve Jornal das Sete. Jornal das Sete. O que acontece em Pirapora, Buritizeiro e região, em Minas e no Brasil, nas primeiras horas do dia. O dia a dia da nossa gente. Jornal das Sete. Apresentação, Cláudio César Moreno. Novidade, agora Pirapora tem distribuidora Brandão. Temos gás, água mineral, bebidas, carvão e ração. Teleentregas, fone zap 99975-1248 ou 98812-1207. Distribuidora Brandão. Fone zap 99975-1248 ou 98812-1207. Rua Piauí, 670, no bairro Santo Antônio. Falou nos melhores e mais deliciosos salgados de Pirapora? Todo mundo já sabe, é no Cantinho dos Sabores. Salgados de qualidade e sabor inigualável. São vários salgados para você escolher e se deliciar. Você vai se apaixonar. Também temos a famosa empada de carne seca, que já é um sucesso. Experimente na Rua Sete Lagoas, 1585, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na esquina do Hospital dos Olhos. Contato 99738-9750. Restaurante Lá em Casa, há mais de 3 décadas atendendo Pirapora e região, com o melhor da comida mineira. Na segunda-feira, uma vasta lista de saladas para você entrar na dieta. De terça a domingo, grande variedade de churrasco, incluindo peixe grelhado, refrigerante ou água mineral grátis durante o seu almoço. Restaurante Lá em Casa, Rua Antônio Nascimento, 380, centro de Pirapora, aberto também aos domingos e feriados para o seu almoço. O gostoso é comer bem. 3741-4050. O Sindicato dos Sistemas de Pirapora, Sindifit, informa que no dia 27 de junho de 2024, quinta-feira, o doutor Valdir Pacheco e advogados da sua equipe estarão na sede do sindicato para tratarem dos seguintes assuntos. Dia 27, a partir das 14 horas, os advogados estarão orientando trabalhadores que sejam próximos de se aposentar ou que sejam doentes, afastados ou não pelo INSS, sobre o que devem fazer para garantir os seus direitos junto ao INSS e junto à empresa nas quais trabalham. Dia 27/6, a partir das 17 horas, palestra informando sobre a tramitação do processo das horas extras da Real Minas. Compareça ao Sindicato dos Sistemas no dia 27 e receba orientações sobre os seus direitos e sobre a tramitação do processo de horas da Real Minas. Informou o Sindifit, Sindicato dos Sistemas de Pirapora, tecendo a luta. Ela é estilo pra sua casa, ela entende você. Ela é linda, inteligente, sabe o que você precisa. Ela é atrativa, Atrativa Magazine. Atrativa Magazine, cama, mesa, banho e moda, com o melhor preço, melhor prazo e o melhor atendimento da cidade. Olha só, promoção Arraiá da Pavigás. Nesse mês de junho, compre seu gás na Pavigás, ganhe um brinde na hora e ainda concorra a 8 recargas de gás. É isso mesmo, 8 recargas de gás, 13 quilos. Pavigás, ligou, chegou. Telefone e WhatsApp 3741-4333, 99800-4333. Gás na portaria, apenas 98,90. Junho de ofertas, supermercado Avenida. Asa de frango frango granel de 12,69 por 11,29 o quilo. Carne bovina 100 de 23,98 por 21,89 o quilo. Carne bovina chã de fora de 29,49 por 26,98 o quilo. Coxa e sobrecoxa frango granel de 8,79 por 7,79 o quilo. Linguiça para churrasco saudade de 13,98 por 12,99 o quilo. Apresentado Pif Paf de 18,49 por 16,89 o quilo. Vipipira, meu amigo, o melhor aplicativo da cidade. Vipipira, mais segurança e qualidade, o melhor preço pra te atender. Vipipira, Vipipira, aplicativo 100%, o melhor atendimento em Pirapora e toda a região. É só acessar a qualquer hora, em qualquer lugar. Mobilidade urbana, vai de Vipipira. Vipipira, tem sempre um motorista perto de você. Gente, é o Arraiá da Ultranet Wi-Fi, show! Mês de junho é assim, a gente aproveita até o fim. Tem um montão de pacotes para deixar sua internet ainda mais completa. Olha só, temos vários pacotes com instalação, Wi-Fi grátis e a melhor velocidade de internet para você. Ainda é incluso aplicativos exclusivos e sua escolha com filmes, séries, músicas e muito mais. Assine hoje mesmo a melhor internet da região. Vem pro Arraiá, bom demais, Ultranet Wi-Fi. Contrate agora. Chame no WhatsApp 38 998075405. Maria da Silva. Maria da Silva. Ih, ela não veio. Quando você falta uma consulta e não avisa, outra pessoa fica sem atendimento. Não se esqueça, sempre que não puder comparecer, desmarque sua consulta com no mínimo 24 horas de antecedência. Outro paciente agradece. Unimed Gerais de Minas. 35 anos cuidando de você de coração. Pergunta! Festa junina? São João. Em um só lugar. Onde? Na clube. Ei, vem pra festa! Em Pirapora, todos nós temos um papel importante na prevenção da dengue, zika e chikungunya. Sabia que 80% dos criadouros do mosquito podem estar nas residências? Mas juntos, podemos fazer a nossa parte e tirar apenas 10 minutos, uma vez por semana, para eliminar os criadouros do Aedes. Mantenha sua casa e quintal limpos e livres de recipientes que possam acumular água. Coloque areia nos pratos de plantas. Mantenha a caixa d'água e lixeira bem tampadas. Use repelente regularmente, principalmente durante o dia. E lembre-se, onde tem água parada, o mosquito se sente em casa. Em caso de suspeitas de dengue, evite a automedicação e procure imediatamente um posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Pirapora. Ação e reconstrução. Olha a economia! É verdade! Você tá esperando o quê? Pra comprar em até 24 vezes no carnê, no Arraiá de Ofertas Ema? Perde tempo não! Refrigerador Panasonic 387 litros em 24 parcelinhas de 252,40 mensais. Smart TV Multi 32 polegadas HD somente 24 vezes mensais de 85,50 no carnê. Para você que quer tecnologia, tem ainda Samsung Galaxy A55 5G 128 GB só 211,70 mensais no carnezinho. Só tem oferta de tirar o chapéu. Você tá esperando ainda? Vem economizar! O seu celular caiu? Quebrou? Mastercell! Você está com problemas em seu celular e não sabe como resolver? Venha para Mastercell, assistência técnica especializada em celulares. Fazemos também troca de tela, conectores, desbloqueio, acessórios e muito mais. Zap 999268869. Mastercell em dois endereços. Avenida Pio 12, 989, próximo da Casa de Carnes Marilda, e Avenida Bonifácio Machado de Miranda, 1094, bairro Santa Mariana, em frente ao supermercado Avenida. Cimento Barato é aqui, é do Irmão Souza. O forte do cimento é aqui, é no Irmão Souza, é no Irmão Souza. Tem qualidade, tem preço baixo, tradição. Aqui tem cimento na mão, compromisso com sua obra. Cimento Barato é aqui, é no Irmão força, o forte do cimento. 3741-2777. Junho. Tem festa. Uhul. Junho. Tem festa junina? Uhum. Na Clube. Tô três motivos para comprar suas carnes no Super Nelore. Primeiro, carnes frescas e selecionadas, linguiça caseira. Segundo, atendimento personalizado. Terceiro, em três endereços. Não te convencemos ainda? Preços imbatíveis. E mais, faça suas compras sem sair de casa. Delivery pelo fone zap 3742-1445. Loja 2, Buritizeiro. Avenida Extremidade 278, São Francisco. 3742-1445. É dessa que você gosta? Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Toma. Música. Toma. Na Clube. Olá, você, bom dia, bom dia, bom dia. Ótima quinta-feira pra ti. Aqui no 100.9 da Clube. Música, informação e alegria na sua Clube. Vambora, hoje, quinta-feira, 20 de junho de 2024. Porque de Carvalho ao vivo até o meio-dia. Clube FM. Começa a dar pião na tundra. Eu falo bora que hoje o cowboy tá pagando. Uísque 12 anos, online roteando, online roteando. O meu cordão tem 3 barras de ouro, mas não é ostentação. O ouro mesmo tá na minha plantação. E compra 10 caminhonetes, 1 avião. E ainda sobra pra torrar com os rabetão. Tão, dói um tapinha, não dói, mas a lapada dos cowboys dá lapada nos tapinha dos playboy. Dói um tapinha, não dói, mas a lapada dos cowboys dá lapada nos tapinha dos playboy. Cara da roça pega diferente, te puxa os cabelos até fica mansinha. É beijo no pescoço e depois na barriguinha. Aí te dou um chá, chacoalhar é bom demais. Aí você já sabe como é que os alunos vão. O meu cordão tem 3 barras de ouro, mas não é ostentação. O ouro mesmo tá na minha plantação. Que compra 10 caminhonetes e 1 avião. E ainda sobra pra torrar com os rabetão. Dói um tapinha, não dói, mas